vivendo umas merdas que me lembram Vietnã. Tô fumando a gente laranja, foda-se amanhã. Bolei um na folha da Bíblia e tive um lindo sonho. Ali é corte e Pablo Vittar matando o Cocos Clã. Cala a boca e o Jimmy, então play 2. Tu falou merda sobre o Chorão e não falou amém. Cada um no teu quadrado, use o que quiser malandro. Na porta do paraíso ninguém tá no toque. Bob Marley chora, vê o Beck que tua banca bola. Vou na minha, só os mano que aprendeu na escola. O meu mano é um homem de bem até perder a linha. Toca no que é dele, que na fúria ele te degola. Respeitando os mano colorido e as mina. Colem na minha goma que vão receber pão e pica. Bico da direita extrema, ama uma armadilha. Eu não tô falando da batida que os mano rima. Lua cheia, cavalona grita igual lobisomem. Mano chato, red pill, vai dormir com outro homem. Elas não gostam de tu porque teu ego é monogênico. Tu não é um deus grego, na real tu nem se ama. Falei pro vulgo Jamaica, Babilônia nunca mais. Isso se tornou um fato e acabou a minha paz. Me deitei, aproveitei a onda que eu ainda vivia. Naquele momento eu interpretava a Zona Dark. Ando vivendo umas merdas que me lembram Vietnã. Tô fumando a gente laranja, foda-se amanhã. Bolei um na folha da Bíblia e tive um lindo sonho. Lia Clark e Pablo Vittar matando um Ku Klux Klan. Alô, cala a boca e o Jimmy, então play 2. Tu falou merda sobre o Chorão e não falou amém. Cada um no teu quadrado, use o que quiser malandro. Na porta do paraíso ninguém cai no doping. Charles Manson no inferno, tá na fila do SUS. Sharon Tate carregava o menino Jesus. Papo reto, mano louco, tem que morrer na balada. Violência é necessária quando a lei do homem falha. Tô treinando pra virar um rama e me proteger. O momento que eu vou morrer é eu que vou escolher. Um leão com fome do meu lado e eu não vou correr. Jogo lina, água santa antes de beber.